Olha, esta é a minha família. Tu já tens dois filhos grandes. Como se chamam? A minha filha, a Anita, tem 10 anos e o Nuno tem 6 anos. E estes são os pais do teu marido? Não, este é o meu pai e esta é a mulher do meu pai, a Olga. Os meus pais estão divorciados. Não tens irmãos? Não, eu sou filha única, mas tenho uma prima, a Guida, que é solteira. Nós somos muito amigas. E a tua mãe? A minha mãe tem 60 anos. Ela chama-se Jacinta e o meu pai chama-se Alberto. A minha mãe adora os netos. Ela tem uma irmã, a minha tia Fernanda, que é a mãe da Guida. E o teu marido? Ele também é filho único? Felizmente, não. O Joaquim tem um irmão e duas irmãs e ele já tem 6 sobrinhos. As irmãs do meu marido são casadas. Mas o Francisco, o irmão mais velho, é divorciado. Ele tem 2 meninos. A sua irmã, Liliana, tem gêmeos. 2 bebés de 5 meses. A Matilde, a irmã mais jovem, tem 2 meninas. A família do meu marido é muito grande e muito unida. Os meus sogros têm 8 netos. E tu? Ainda tens avós? Só tenho a avó Geninha, a mãe da minha mãe. Ela é viúva. Quantos anos tem a tua avó? A vovó Geninha já tem 80 anos. Nós as duas fazemos anos no mesmo dia.